Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.

Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Seja na angústia, na alegria, Ele está sempre comigo. Quero minha bênção. O Senhor é quero minha bênção. Merece pra mim essa bênção. Quero minha bênção. O Senhor é quero minha bênção. Quero minha bênção. Makina likolo nanyako kikomikaba bapesa lobiko na mokili na likolo basatu nyonso penase moko te abongisa maki komema ekuluswa lobiko il y a un silence parmi les saints dans les cieux moko te andimaki komema ekuluswa mokili kasi masiya ayaki mpo biso tozwa elonga yaya nzambe nyonso nanga ekumisa yo mpo ete obongi na nkembo mpe na lokumu. Aleluya. Ndeko na ngai, soki ozala mongongo kitoko te ya koyembela nango nzambe, tiketa ata maboko na ekumisa ye mpo ete abongi na lokumu mpe na nkembo. Aleluya. Aleluya. Sa nzambe. Aleluya. Aleluya. Saber tu Alto é o soberano Deus.